dona de mim, cheia de coisa, mas não vai intimidar meu sonho. Você pensa que eu tô sempre afim, tome atitude. Se um de nós tem que mudar, que mude. Meu sonho.